Aí a água levou o barracão de Dona Preta. Mas não levou Dona Preta. Esta ninguém arrasta. Onde houver chão, é lá onde ela agarra as patas.